O evento mobiliza inúmeros espaços culturais em todas as áreas dos fundões da capital paulistana, de sul a norte. O experimentalismo artístico permeia toda a programação que é construída por 26 coletivos culturais a partir de 6 eixos. Produção cultural de mulheres, direitos humanos, culturas negras, direito à cidade, meio ambiente, futebol e cultura. Essa é a roda de conversa de literatura feminina no cárcere, organizada pela Ação Educativa Estéticas das Periferias, Poetas do Tietê, Sarauasas Abertas. Eu sou o Paulo Dauria, ela é a Cissa Lourenço. Hoje nós temos 3 convidadas para conversar com vocês sobre a importância da literatura no cárcere. Será que a poesia salva? As nossas convidadas são Gi Trajano, Rafa Macari e a Jaque Ferreira. Para quem está chegando agora, vou esclarecer que essa live é de um projeto que a gente faz, Literatura no Cárcere, projeto que eu tenho muito orgulho, muito, muito amor, de verdade. Como a Gi disse, para quem não entende, lá no Presídio Feminino da Capital, é um presídio que tem muitas mulheres de muitas nacionalidades. Lá vão as mulheres que são presas por tráfico no aeroporto, na Polícia Federal. Então, felizmente, agora eu tenho amigas que já estão na rua, que já estão em liberdade. Eu tenho uma amiga que está na Holanda, que eu conheci em São Paulo, capital, dentro do Presídio Feminino da Capital, em Santana, e agora ela já está na Holanda. Fiz amizade, tenho um carinho pela Jaque, também já está aqui fora, a Rafa que está em Maringá, e são tantas. Tem mulheres que já estão na Venezuela, tem mulheres que já estão no Uruguai, tem mulheres que ainda estão em São Paulo, porque ainda tem que cumprir uma etapa aqui em São Paulo, mas é muito lindo isso. E aproveitando isso, eu vou, para abrir os trabalhos em poesia, eu vou ler. Primeiro eu vou ler a biografia de uma mulher maravilhosa, chama Miriam Baião. Essa biografia que eu vou ler foi ela que escolheu. Está no livro, que é esse aqui, Sarauasas Abertas. E quando a gente fez esse livro, a gente falou: o que, que você quer que as pessoas saibam de você? Esse livro foi feito com muito carinho, com muitas mãos, mas mais as mãos dessas mulheres. A gente preferiu interferir o mínimo possível. Então, essa mini biografia que tem da Miriam Baião foi ela que escolheu. Miriam Baião, sou mãe de 3 filhos, sou angolana e o Brasil é a minha segunda casa. Trago dentro de mim um baú com vários tipos de tesouros. E hoje eu aprendi, através do tarau, a revirar esse baú e resgatar essas preciosidades para doar a cada uma que possa se identificar com uma parte da minha história. Essa é a biografia da Miriam, e agora eu vou ler uma poesia da Miriam Baião. Eu não sou um nada. Quem foi que disse que eu sou um nada? Você acha que eu sou um nada? Pois eu não aceito ser um nada. Não me julgue pelo que eu fui. Em vez de ficar de blá, blá, blá, olha para mim e me dê a sua mão, para que eu possa lhe mostrar quanta arte tem dentro de mim, quantos grãos podem desabrochar para além. Enxergue em mim a força do aprendizado, do recomeçar sem medo de ser julgada, porque o presente é melhor que o passado, e eu não aceito ser um nada. Para a Miriam Baião, que ainda está lá dentro, mas eu tenho muito amor. E para todas as mulheres que ainda estão lá dentro, mas que um dia vamos todas nos ver aqui fora. Oxalá. Paulo vai ler uma poesia? Vou ler um poema, para depois fazer uma pergunta para todas. Vou ler um poema da Marta Paredes, que chama Coração Quebrado. Recordo quando saí de minha casa. Vi a tristeza dos meus filhos em cada um deles. Meu coração se despedaçou. Agora meu coração vive quebrado, e assim ficará até o dia em que os veja de novo e os tenha perto. Marta Paredes sonha em estar logo em casa, perto de seus filhos. Tem saudade de sua família, que Deus lhe deu de presente. Cissa, Paulo, que coisa maravilhosa essas poesias que acabam de ler dessas mulheres incríveis. Rápido intervalo, ouvindo Silvia Patrícia, sua mãe, uma TV e um gato. E na sequência, a continuidade dessa entrevista, dessa conversa na Estética das Periferias. Acho melhor então. Agora eu queria saber de todas vocês, então vamos na ordem que eu estou vendo aqui na tela, Gi, Rafa e Jaque em seguida. A poesia, essa coisa sem forma, que não serve para nada, afinal, salva? Olha eu aqui, 44 anos contrariando as estatísticas, 104 anos condenada a uma prisão. Olha eu aqui. Se não salva, meu amigo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E aí, as poesias salva, Rafa? Salva. É igual eu falei, imagina essas meninas, né, nesses presídios que não têm acesso a nada, que nem uma biblioteca não deve ser. Nossa, deve ser péssimo. Você faz A aquela gente está poesia com salva, rap? né, por vocês. Imagina quem não tem por quem ser salvo. Cadê a sua poesia do rap? Você vai fazer? Enquanto você vai procurando a poesia, fala aí, Jaque. Vamos passar para Jaque e você procura sua poesia, tá, Rafa? Tá bom. É a poesia salva, salva demais. Graças a Deus e graças a vocês, eu tô aqui sonhando, vivendo os meus sonhos. É, alguém comentou aqui, eu não consegui ver o nome, mas alguém comentou aqui que é muito bom ler as histórias, né? E também é muito bom a gente escrever a nossa própria história. E eu tô aqui vivendo, escrevendo a minha própria história, fazendo poesia sobre a minha história, sobre alguma coisa que eu vejo na rua, no ponto de ônibus, rodoviária. A poesia salva, salva a gente que está aqui fora e está salvando vidas lá dentro, salvando almas, né? Porque às vezes a gente não está vivendo, a gente está vivo e só está seguindo conforme a água do rio está levando. Então, salva a nossa alma, a nossa cabeça, salva muito, salva sim. E eu quero só fazer um comentário. Vocês falam assim, graças a vocês, né? Não é graças a vocês, é graças a vocês, graças ao que está dentro de vocês. Eu acho que vocês estão falando, graças a Deus, eu acho que Deus é importante, principalmente num lugar como a cadeia, é uma força que ajuda muito, mas eu acho que a maior força está dentro de cada uma de vocês. São vocês que carregam esse Deus dentro de vocês, e a partir desse Deus que está dentro de vocês, vocês mudam o mundo. Eu acredito que todas vocês, todas nós, vamos mudar o mundo. Ó, vamos lá. Fiz esse rap para liberdade de expressão. Fiz esse rap com as palavras do coração. Eu fiz esse rap para malandro escutar. Só não faço rap para maluco rebolar. Com as letras no papel eu vou longe, sinto quase tocar o céu. Que cidade barulhenta é essa que nunca dorme? São Paulo é uma selva que me envolve. Prenderam o meu corpo, mas não prenderam a minha mente. Tô fazendo um rap que a cadeia sente. No final de tudo, eu aprendi que o lugar é ruim, mas Deus também tá aqui. Então, eu fiz esse rap para ver se você aprende que preso também é gente. Eu fiz esse rap para Para ver ver se se você aprende aprende que que preso preso também também é é gente. gente. É isso aí. Amo essa poesia. Obrigado, Rafa. Obrigado aos estéticos das periferias. Quem Licença aos saraus abertas. Muito obrigado. é da poesia diz aê para acabar. Aê! Aê! Aê! Muito amor sempre. Beijo, valeu! Acabamos de ouvir a entrevista sobre o evento Na Estética das Periferias, sobre as poesias no cárcere, né? Com o coletivo Poetas do Tietê, Paulo Dauri, Cissa Lourenço e também a Rafaela Marcari, a Jaque e a Gi Trajano. Na sequência, vamos de Daúde, Hoje Eu Quero Sair Só. E logo em seguida, Diogo Nogueira, Clareou. Quarto escuro. beija-boca. Se a gente não se cuidar, pode ficar pior. Hoje eu quero sair. Sabe viver, procure aprender a arte, pra quando apanhar, não se abater, ganhar e perder faz parte. Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim. Um dia a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim. Pra tudo tem um jeito. Se não teve jeito, ainda não chegou ao fim. Mantenha a fé na crença se a ciência não curar. Pois se não tem remédio, então remediado está. Já é um vencedor. Quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. E a quem Deus prometeu nunca faltou. Na hora certa o bom Deus dará. Deus é maior, maior é Deus. E quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Deus é maior, maior é Deus. E quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar.

desde todo o incômodo que foi dentro da FEBEM, que é dentro da Fundação Casa, dentro dos presídios, e ultimamente, e principalmente com a população que é chamada de população em situação de rua. Eu não digo que trabalho com a população de rua, eu digo que convivo com a população de rua. E, na convivência com a população de rua, a população que está hoje na rua em São Paulo, o último censo foi de 2016, falava de 16 mil pessoas, hoje se trabalha com o dado de 20 mil a 25 mil. A população de rua aumenta em todas as cidades, que faz parte da lógica do capitalismo. O sistema capitalista, dentro da sua lógica, vai cada vez mais produzir pessoas descartadas, que são as pessoas que estão na rua. Mas, mais do que descartados, eles estão torturados constantemente, numa tortura da condição humana. É negado a eles a vontade, a decisão. Eles não têm a liberdade de escolher o que vão comer. Eles não têm a liberdade da hora que eles vão dormir. Eles não têm a liberdade de fazer nada. É negada completamente a liberdade deles, de decisão, de escolha. Eles não podem escolher nada. Porque, como já foi dito aqui, ele não tem nada, qualquer coisa que você der para ele, ou conceder para ele, já está muito bom. E é um discurso recorrente do chamado, entre aspas, porque eu, como virei um senhorzinho, tem palavras que eu não gosto mais. Por exemplo, eu não gosto mais da palavra democracia, tenho horror à palavra Estado Democrático de Direito, tenho horror à palavra políticas públicas, tenho pavor de todas essas palavras. Tudo isso, para mim, não passa de disfarces maquiavélicos, maldosos, torturantes, de controle da população de rua. Quanto mais se fala de centro de acolhida, leia-se, centro de tortura, de maltrato, de negação. A população de rua tem a sua sexualidade negada, a sua afetividade negada. Os grupos LGBT na rua são sistematicamente, continuamente torturados, maltratados, violentados. E também a própria população que está na rua reproduz todos esses, essas maldades. Então, há homofobia também no meio da população de rua, há competição, há acumulação. Então, conviver com a população de rua é um conflito contínuo e permanente com os grupos elitistas, com os grupos dos bairros, com os consegues, os famigerados e amaldiçoados conselhos comunitários de segurança. Entre os 5 pontos de reclamação, a população de rua sempre é um. É uma população que é constantemente, continuamente criminalizada. Mas são pessoas que estão, de certa forma, condenadas a uma prisão perpétua. A uma prisão perpétua sem grades, a uma situação que, mesmo que eles tivessem pegado a pena máxima, por bom comportamento, segundo essas regras malditas, eles já teriam sido colocados em progressão de medida ou de pena. Mas eles são condenados a uma prisão perpétua da miséria, da expropriação da vontade, do afeto, da sexualidade, da intencionalidade. A vida do povo da rua é toda publicizada. Todo mundo vê o que eles fazem o tempo todo. Um dia, os militares da cabine da Polícia Militar falaram assim para mim: o senhor pensa que eles são santinhos? A gente vê aqui o dia inteiro o que eles fazem. Eu falei: você já pensou também que eles veem o dia inteiro o que você faz? Assim como você vê o que eles fazem, eles também veem o que você faz. Ou você pensa que eles não sabem todos os traficantes que vêm pagar para vocês? Todos os acertos e todos os acordos que vocês fazem. Só vocês que vêm? Eles também vêm. Eles sabem bem quem são vocês. Eles também falam para mim: você pensa que eles são santinhos? Não tem. Então, a população de rua incomoda pela sua presença, incomoda pela sua linguagem, incomoda pelo seu gestual, incomoda pela sua liberdade de não aceitar as normas, incomoda pela desordem, incomoda pela presença, pelo olfato, incomoda pelo seu gosto, incomoda de tanto comer salsicha, incomoda de saber o custo que eles têm. Hoje, um morador de rua custa, na cidade de São Paulo, R$ 1.500 por mês, que não chega a eles porque fica nessa, no coordenador, no vice-coordenador, no auxiliar do coordenador, no auxiliar, no assessor do coordenador, na secretária, na subsecretária, na secretária substituta, na eventual, e aí vai por aí afora até chegar nele, e chega nele a salsicha. Então, dizem esses dias que cada salsicha que você come é 15 dias menos de vida que você tem. Então, o povo da rua é demais do que sofre na mão desses cartéis. As entidades sociais, religiosas ou não, formam verdadeiros cartéis. Cartéis no chamado audiência pública. Tem nomes lindos, todos esses nomes que puseram nessas coisas. A audiência pública e não sei mais o que, chama lá uma porção de coisa bonita para dizer que é tudo muito transparente. De transparente não tem nada. É tudo carta marcada. São cartéis que se formam, entidades que enriquecem à custa da miséria desse povo. Uma coisa que é nova e que me chama muita atenção é como companhias como a Inova, que recebe 2 bilhões e meio, na limpeza, na chamada limpeza pública, que é o novo jeito de manter São Paulo limpo. 2,5 bilhões por ano. A Inova contrata os africanos, contrata os nigerianos para bater nos moradores de rua. E isso gera nos moradores de rua uma xenofobia muito forte. Porque eles pegam aqueles africanos bem fortes para que eles sejam a linha de frente para bater nos moradores de rua. Então, isso causa ainda um conflito novo, um conflito a mais. Então, é um mundo muito conflitivo, ou muito, muito desafiador. Eu digo que esses centros de acolhida são como que uma porta onde só passa quem for daquela altura. Quem for mais baixo ou for mais alto, não passa. Talvez seja o que eu mais aprendi nessa luta de todos esses anos, eu não acredito mais em saída institucional. Eu não acredito que haja... Eu não acredito que haja saída institucional. Eu acredito que... Eu disse isso várias vezes. Cultura da paz, também eu não acredito nisso. Pacifismo. Várias vezes eu disse, manifestação pacífica é só a marcha para Jesus. O resto é confronto mesmo. Manifestação é pau, é confronto, é desafio. E esses desafios que nós vivemos, eu especialmente vivo, dentro de uma instituição pesada, que é a Igreja, onde também a minha presença é um incômodo, e é um incômodo que eles têm que aguentar e suportar. Acho que rezam todo dia para que eu morra logo, mas que tem que aguentar, assim como em outras várias instâncias. Cada vez fica mais claro para mim uma escolha entre o forte e o fraco, ficar do lado do fraco, mesmo que os fracos errem, mesmo que eles se enganem e tenham erros. Eu prefiro ficar do lado dos fracos e não dos fortes. Ficar do lado dos pequenos e não dos grandes. Ficar do lado dos que são pisados e nunca do lado dos que pisam. Não aceitar que a tortura seja justificada, aceita e exercida. Vivenciar, e nessa convivência, nos conflitos, nas contradições. Acredito que a gente tem que superar o medo da contradição, superar o medo de errar, superar o medo de se equivocar. eu ouço muito na comunidade onde eu estou, as pessoas dizem, ah, mas você viu o que ele fez? Eu falo, isso que ele fez, você também não fez? Você nunca fez? Muitas pessoas falam assim para mim, ah, mas essa roupa que você deixa eles pegarem aqui, que eles pegam aqui, eles vão vender. Eu falo, é, e as entidades, vocês nunca viram as entidades venderem? Fazerem bazarzinho? Recebem a roupa da Inglaterra, da Suíça, diz, ah, mas essa roupa é muito boa para dar para esse povo, vamos vender. E aí o dinheiro a gente usa para manter a nossa entidade, a nossa instituição. Vocês fazem a mesma coisa. Acham ruim porque ele vende, mas vocês vendem também. Vocês vendem. Então, a população de rua, como dizia o padre Comblan, o povo da rua é a nossa pedra de tropeço. E a pedra de tropeço da academia também. Eu convivi aqui durante um tempo no Consum, e eles não sabiam mais o que fazer para me mandarem embora daquele Consum. Porque um dia eu disse lá na reunião do Consum, vocês todos são doutores, mestres, cheios de títulos, e são tão medíocres. A única novidade que eu vi ultimamente nessa cidade, não veio de vocês, veio da tática Black Bloc. Foi a melhor novidade que aconteceu na cidade, foi a tática Black Bloc. Foi o melhor que aconteceu. E não foi de vocês que nasceu, e vocês ficam aí achando mil arrazoados para condenar esses jovens, para criminalizar esses jovens. Eles são os jovens, os mais combativos, transparentes e verdadeiros que eu conheci, com quem eu pude conviver, e acho que um dos títulos que eles me deram, que eu mais gostei, é você é o padre dos Black Bloc. Gostei muito de ser. Então, eu acredito que nós perdemos muito a concepção histórica. Até na minha área, se estuda muito história da teologia e se estuda pouco teologia da história. Como é que a resistência, o incômodo, a contestação, a revolta está presente na história? Como ela se produz? Eu tenho procurado muito estudar a teologia do fracasso. Porque nesse sistema, se você não for um fracassado, é porque você aderiu a ele. Então, nesse sistema, eu quero ser sempre um fracassado. O que mais me ofende é quando alguém diz para mim, sucesso. Não, pelo amor de Deus, eu não quero ser sucesso. Convivendo com os moradores de rua, mesmo que ameacem, mesmo que me atinjam, mesmo que façam o que for, e uma estratégia muito hoje que se tem e há muito tempo é não entrar no argumento, mas destruir um interlocutor para que não haja interlocução. É como aquela história, não é quem matou, é quem morreu. Não é? Então, não é o que você falou, é quem falou. Então, destruir aquele que falou. Por isso, a fala do povo da rua é tão... é desconsiderada. O que existem de normas, de regras, existe um sistema chamado CISA, que o povo da rua chama de a capivara do povo da rua, onde todo mundo pode pôr informações do povo da rua lá, só que ele não sabe que informação tem dele lá, e ele não pode ter acesso. Quem tem são os técnicos. E os técnicos, eu lembro um dia, numa rebelião na FEBEM, nós conseguimos pegar o prontuário de um jovem e estava escrito, este jovem é um verdadeiro demônio. Falei, bom, então o caso dele é de exorcismo, não é de... O caso dele é de exorcismo. Aqui acho que a técnica extrapolou, porque ela identificou uma possessão demoníaca. Não era um problema legal, então, segundo as regras legais. Então, o que está escrito sobre essas pessoas, que eles não têm acesso a isso, eles não têm informação, e são os técnicos que muitos passam pelas nossas universidades. que escrevem desfigurando essa pessoa, não levam em conta os sentimentos, as emoções, as circunstâncias. E, concluindo esse momento, então, isso é um sinal muito forte do ódio que a gente está alimentando. Eu acho que, muitas vezes, esse ódio se combate a ele se resiste numa luta que tem que ser também, como foi dito, afetiva, de proximidade, de combate e de incômodo. Eu acho que estamos numa luta da qual nós sempre vamos perder, mas não vamos deixar nunca de lutar. E acabamos de ouvir a entrevista do padre Júlio Lancelotti no evento Extermínios, Higienizações e Legalismos, realizados pelo Núcleo de Sociabilidade Libertária, ou NUSOL, da PUC de São Paulo. Esse evento foi realizado em setembro de 2020. E durante essa entrevista, ouvimos também Mercenárias, Polícia. Vamos ouvir La Bicicleta, do Baroni, um cantante, um conjunto italiano. E depois, Ramones. Bella e seducente, è solo mia. Sempre più attraente, non resisto e così sia. Con quella sua linea essenziale ed elegante, possederla un'esperienza intensa ed esaltante. Da quando l'ho incontrata non sono più lo stesso, la mia vita è migliorata, non sono mai depresso. Ogni santo giorno ho una gran voglia di saltare, con un balzo in sella e cominciare a pedalare. Pedalare, pedalare, pedalare, pedalare, pedalare, pedalare, pedalare. Con la tua meccanica semplice e perfetta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Con la bandierina, lo specchietto e la trombetta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Se ne va a fare la spesa col triciclo la vecchietta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Con il campanello, col cestino e la pompetta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Vola sopra il traffico, vola sullo smog, risparmio la benzina, mi diverto e faccio sport. Questa è la mia droga e non ne posso fare a meno, se il tragitto è lungo me la carico sul treno. Macchine, chilometri e fatichi sempre poco, con un carrello al seguito può fare anche un trasloco. Me la porto in casa, vado su con l'ascensore, la appendo alla parete e poi la lucido per ore. Veleggio, pedalo senza fretta, plane galleggio sulla mia bicicletta. Secondo me è un gioiello di tecnica applicata, il genio dell'umanità sta in una pedalata. È il fiore all'occhiello dell'ingegneria, l'infallibile congegno ad orologeria. Ce ne andiamo in piazza, per il centro oppure al mare. Lei mi porta al parco a far la spesa, a lavorare. Col sorriso in faccia e con il vento tra i capelli, sempre in giro insieme, che momenti sono quelli. Pedalare, pedalare, pedalare, pedalare, pedalare, pedalare, pedalare. Per un mondo più pulito questa è l'unica ricetta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Contro la cultura del consumo usa e getta, vola, vola, vola sulla bicicletta. sulla bicicletta. Se vuoi essere felice come un tempo dammi retta. Vola, vola, vola sulla bicicletta. Puoi viaggiare in tondo oppure andare in linea retta. Vola, vola, vola sulla bicicletta. Vola sopra il traffico, vola sullo stress. Vola sull'asfalto, sul serrato, sul pavè. Fa bene allo spirito, benissimo all'ambiente. Non esiste mezzo di trasporto più efficiente. Se incontro una salita e la storia si fa attesa, prima ancora che sia finita, già pregusto la discesa. Vando alla pigrizia, dico largo all'allegria. Tutti in sella a pedalare in compagnia. Veleggio, pedalo senza fretta. Plano e galleggio sulla mia bicicletta. Velocipede, che grande invenzione. Con la bici noi faremo la rivoluzione. Velocipede, che grande passione. Libera la mente, il corpo e l'immaginazione. Con la benedizione di Santa Graziella, santa tutelare di chi viaggia a pedivella. Niente più benzina, niente bollo da pagare. Tanta pasta asciutta e poi trazione muscolare. Velocipede, che grande invenzione. Sviluppa l'endorfina, attiva la circolazione. Velocipede, che grande passione. E non prendo più né multa né contravvenzione. Velocipede, che grande invenzione. Lembrando a todos que esse programa é gravado. Ouvimos agora Ramones e antes La Bicicleta com o Barone. Oito de novembro, Dia Mundial do Urbanismo. 8 de novembro, dia da morte de Marina Arcote, pesquisadora e ativista pela mobilidade ativa, pelo uso da bicicleta e dos modos não motorizados na cidade, feminista na luta por uma cidade onde as mulheres possam circular em paz e segurança. A morte de Marina não foi acidente. Para além do atropelamento por um carro que fugiu em alta velocidade sem sequer prestar atenção e assistência, a morte de Marina está diretamente relacionada ao modelo de cidade que temos. Um modelo que privilegiou historicamente a circulação, os carros, a velocidade, a ponto de campanhas políticas terem se pautado na ideia da aceleração e do direito dos carros utilizarem plenamente o máximo possível a cidade. Esse é um modelo da cidade que mata. Matou Marina, mata milhares todos os dias. Mas este é um modelo também de uma cidade pensada, basicamente, a partir das possibilidades de rentabilidade para os capitais investidos, para o mercado, para a circulação cada vez maior de mercadorias, para um aumento exponencial do consumo. Esse é um modelo de cidade que não tem nada que ver com a vida. Levou a nossa Marina, leva milhares de outros, levou e se expressa também através dessa pandemia, uma expressão tão clara, de um modo profundamente errado, através do qual os nossos espaços e a nossa vida e a nossa relação com a terra e a nossa relação com a natureza e a nossa relação com o tempo e a nossa relação com os corpos está completamente errada. 8 de novembro, Dia Mundial do Urbanismo. Dia de lutar por uma outra cidade. Não como alguma coisa abstrata, utópica, mas já. Por políticas públicas que possam ser implementadas a partir de hoje, de amanhã, que vão noutra direção. Por políticas públicas que tenham a vida como elemento essencial. A proteção à vida como norte, como mantra, como direção. Nós temos que lutar por outras cidades. Outras cidades são possíveis, sim. Marina vive e a sua luta continua na luta de todos nós. Vamos ouvir Caetano Veloso, Índio. E na sequência, Tulipa Ruiz, do Amor. Cidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida,

quase nada. Pra onde vai? Ou por que veio? Nem mesmo sei. Qual é a parte da tua estrada no meu caminho? Será um atalho ou um desvio? Um rio raso, um passo em falso, um prato fundo pra toda a fome que há no mundo. Noite alta que revele um passeio pela pele. Dia claro, madrugada, de nós dois não sei mais nada. De você sei quase nada. Pra onde vai? Ou por que veio? Nem mesmo sei. Qual é a parte da tua estrada? Meu caminho. Será um atalho ou um desvio? Um rio raso, um passo em falso, um prato fundo pra toda a fome que há no mundo. Se tudo passa como se explica, o amor que fica nessa parada, amor que chega sem dar aviso, não é preciso saber mais nada. Quase nada, quase nada, quase nada. De você sei quase nada. De você sei, sei, sei quase nada, quase nada. De você sei quase nada. De você. Quase nada. Acabamos de ouvir Zé Cabaleiro, Quase Nada. E antes, Milton Nascimento e Maria Gadu, Um Girassol da Cor do Seu Cabelo. Na sequência, o boletim Leituras e Livros, com a escritora e ativista cultural Mara Mendes. Meu livro me livra da TV, livro-me de você, a me teleguiar em seus rádios e jornais. Infectados manipulam meus dados só pra eu não jogar, não jogar. Salve, salve! Quem vos fala é a Mara Mendes. Eu estou escritora, estou poeta. Faço parte de um coletivo chamado Coletivo Poesia da Hora, que há mais de 8 anos faz sarau junto com o povo de rua. Participo também de boletins semanais, Boletim Poesia da Hora, que acontece semanalmente na Rádio Cantareira FM. Hoje eu vou compartilhar com vocês um livro que eu achei muito, muito, muito massa E já seguindo aí a linha da Carolina Maria de Jesus, essa deusa maravilhosa, eu vou compartilhar com vocês as minhas impressões do livro Diário de Bitita. Diário de Bitita. Esse livro, ele é um livro póstumo, ele foi lançado póstumamente. Todo mundo conhece muito bem o Quarto de Despejo, né? Mas o Diário de Bitita, ele já vai entrar em recordações, em memórias muito fortes, assim, da Carolina na infância, na adolescência. Fala também uma parte da vida dela, da fase adulta, já em Sacramento. As aventuras, por onde ela passou, o que ela viveu. E, inclusive, Diário de Bitita se chama Bitita porque era o apelido da Carolina. Carolina, a mãe dela, os pais dela, os mais chegados dela, a chamavam de Bitita. E é engraçada a Carolina contando assim no livro, porque ela diz que ela não sabia que o nome dela era Carolina. Até porque todo mundo chamava ela de Bitita. E aí na escola teve uma vez que a professora chamou Carolina e tipo, ela não respondeu a chamada. Quando chamou Carolina, ela não respondeu presente. Aí a professora sabia que era ela, falou, ué, você não vai responder não? Aí a Carolina falou, ué, mas meu nome é Bitita, não é Carolina? Coisas de Carolina, nossa, muito massa. E no Diário de Bitita não pega tão pesado assim, socialmente falando, em questões de desigualdade social, como o diário de uma favelada faz, né? De uma forma assim penetrante, de uma forma triste, de uma forma que é a realidade, de fato, que a Carolina viveu na favela do Canindé. O Diário de Bitita é um diário muito mais de memórias, infância e adolescência. Tem algumas passagens também de algumas situações que Carolina passa na vida adulta, situações revoltantes de racismo, de violência contra a mulher. Tem uma parte no livro que fala que quando ela veio de Minas Gerais, ela não tinha para onde ir, ela teve que dormir ali perto da Estação Luz, porque era o único lugar que tinha para ela ficar. Ela estava sem grana, não tinha grana, passou frio, passou perrengue, passou fome. E a Carolina é aquilo, né, cara? Na minha opinião, ela é a precursora da literatura marginal. Ela é uma escritora incrível, que eu acho que qualquer título que dê a ela ainda é pouco. Aí eu separei alguns trechinhos desse livro, dessas memórias de Carolina, infância, adolescência, um pouquinho da vida adulta, do Diário de Bitita, vou compartilhar aqui com vocês. Tem um aqui que está na página 57, fala assim: os pobres não tinham possibilidade de estudar nem em cursinho ginasial. Outro trechinho aqui do livro dela, está na página 65. É uma briga, na verdade, que ela teve com a polícia, e foi mais ou menos assim. A polícia disse pra ela, ah, então você é que rouba minhas frutas, sua neguinha vagabunda, nego não presta. Aí a Carolina respondeu, os brancos também são ladrões, porque eles roubam os negros da África. Cara, ela disse isso quando ela era criança. Você vê que coisa louca, né? Que mulher assim, ela tá com certeza à frente do seu tempo, né? E para fechar, esse trechinho que eu achei interessante está na página 70. Para os portugueses, o Tiradentes era o secretário do diabo. Para os pretos, ele era o ministro de Deus. Salve, salve, Carolina Maria de Jesus. Essa é a leitura que eu compartilho com vocês, ouvintes. Valeu, fui! Não vadeia Clementina. Foi feita pra vadear. Não vadeia Clementina. Foi feita pra vadear. Eu vou vadear, vou vadear, vou vadear. Eu vou

2, 2, 2, 2, que parte direto de bom sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2, 2, 2, 2 da Central do Brasil, que parte direto de bom sucesso pra depois do ano 2000. Tchau, até o próximo programa. Distribuída.